Nesta quinta-feira, 19 de setembro, a Polícia Militar de Gaspar registrou uma ocorrência de cumprimento de mandado de prisão e tráfico de drogas. A guarnição da Polícia Militar recebeu informações de populares que na rua Estrada Geral da Lagoa havia um homem transitando em uma motocicleta Honda CG de cor vermelha. Os policiais foram até o local e abordaram um homem com as características repassadas. Na consulta nominal, foi confirmado que o homem com iniciais DPGDL estava com mandado de prisão por tráfico de drogas em aberto e por já haver conhecimento de que o mesmo estava vendendo drogas. O Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, conta os detalhes da prisão deste homem no bairro Lagoa. Então, sobre essa ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias de que haveria um masculino na região do bairro Lagoa ali que estaria com um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Né? De posse dessa denúncia, as guarnições fizeram rondas e uma guarnição, então, abordou uma motocicleta vermelha na Estrada Geral da Lagoa e o masculino ali foi identificado e realmente constava contra ele mandado de prisão por tráfico de drogas. Após uma troca de informações, ficamos sabendo também que ele ainda realizava traficância através de um levantamento e foi deslocado então até a sua residência no mesmo bairro, onde nessa residência foram encontradas aí diversas substâncias entorpecentes, como maconha, crack e inclusive um pequeno pé de maconha plantado também nessa residência. Havia uma moradora lá que assumiu a posse dessas drogas, então ela foi levada também, né, flagrante aí pelo crime de tráfico de drogas. Então, além do masculino que contava com mandado de prisão, essa moradora também da residência que dividia com ele também foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Palavras do Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos dando detalhes da prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Lagoa nesta quinta-feira, dia 19 de setembro. Da Polícia Militar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.